Bravo Zulu Juliet, contact Recife on frequency 128.8, backup 126.0. 128.8, Bravo Zulu. Backup 126.0. Aguito Bravo Zulu Juliet, do you copy? Yes, I think Maria. 128.8 is unable 126.0, Bravo Zulu Juliet. Meu nome é 6312, deixa para 2000 pés, autorizado ele a ser feito a pista 90, reporte estabilizado. 2000 pés, confirme sem restrições. Meu nome é 6312, canceladas restrições de altitude em impacto. Sentido das restrições para 2000 pés. Mike Bravo Yankee, bom dia, confirme faz pista que decola, tá no pátio do Bé? Possuímos o plano, porém só falta o nível. É, será verificado junto ao centro Recife? Após isso já estamos com o plano completo. Zero milhas, rumo sudoeste, cruzando 070, em descida para 4000 pés, um Airbus 320. Ciente do tráfego, é papai. 3304, informa o tráfego, posição 11 horas, 19 milhas, rumo noroeste, cruzando 050, em subida para 180, Bravo Eco 20. Ciente 3304, essa é a nossa defesa. Vitor Charlie Romeu Bravo, escolta dentro de Sam, que flag level 050, vai a Maria Level. Romeu Hotel Juliette Serra, fica atento ao tráfego 6 milhas, mantendo 500 pés. Papa Alfa Lima, Antena 7. Papá, papá, Alfa Tango Sierra, decolada, Zuno 4, chama controle, 120, decimal 8, bom voo. 1208, Alfa Tango Sierra, até logo. Então, Mike Bravo e Yankee, pronto, conta. Papapá, Alfa Tango Serra, mantenha-se em condições visuais, Zona meu pés, Corredor Axé, reporte na Farola Barra. Zona pés, Corredor Axé, reporte na Farola Barra, Alfa Tango Serra. Ao meu novembro, Papá Alfa, livre de colagem, 17 vento, 170 graus, 079. Toa do farol de Itapuã, Alfa Serra 65. Gente de helicóptero, tá sem visão, vai manter o no meu pé, o Alfa da Serra. Hotel Juliette Serra, fica atento ao tráfego. Posição 12 horas, ingressando no corredor Axé, em seguida para 1 no meu pé, Charlie 402. Paciente do tráfego, e de alto perfil da Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, deixa para 500 pés, a gente manda 08. 08, da Juliette Serra. Estrutura 3304. Vem, Papa Alfa, decolador do Nomeia, mantenha uma escuta, reporta visual com o tráfego que decolou à frente. A gente vai manter uma escuta até visual com o tráfego Alfa. 09, ajustando 018. 190, 22, 2000, 10, 3304. Alô, Charlie, Romeo Bravo. Charlie, Romeo Bravo. Charlie, Romeo Bravo, clear deviation, flying up position. Na 312, completo final do procedimento e alerta 3, chame torre 1 no noite, decimal 9. 1995, chame 3, 1, controle, bom dia, o Papa Romeo Novembro, Papa Alfa, decolar no 7, transfere. Romeo Novembro, Papa Alfa, mantém mais um no meu teste, corredor Axé, reporte no farol da barra. Como 70 aeronave em aproximação, em descida para 500 pés. Comprou de farol de Tapuã, um alfa ferramentico. Centro do tráfego, porém não visual, poderia confirmar o corredor que não vem para Papalfa? Como o corredor Axé, o nome do PES, o nome do Papalfa. Axé, mantendo o PES, o ZL, nome do Papalfa. Controle, bom dia, Papalfa, com o Romeo Tayhante. Prossiga, Romeo Tayhante. Romeo Tayhante de Bolsa Alfa, Regina Salvador, presente através de Veracruz, alternativa do transponde 1500 pés. Em condições visuais, 1.800 pés no corredor Veracruz, pelo código 0143, reporte no através de Paris. Boa parada, vou chegar em Paris, vou dar uma torre aqui. Meu brother, dona da 3304. Entendi. Autorizado procedimento, 3304. 3304, autorizado no SXV, reporte estabilizado. Reporte a nave estabilizada, 3304. Controle, eu sou Juliette Serra, falou de Capô. É da Juliette Serra, chame a torre 1 na noite, decimal 95. Obrigado, bom dia. Aí você escuta. É, Serra, bom dia. Visual com tráfego decolado da 17, mantendo a linha do litoral sul. Já superou o tráfego, hotel Juliette Serra. Gente, hotel Juliette Serra. Autorizado da presente, base pela direita da 17, reporta livrando a final da 10. Negativo, autorizado, base pela direita da 17, reporta livrando a final da 10, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, agilizando o máximo possível, por gentileza. Agilizando o máximo. Papa Alfa, Tango Serra, quando possível, ser estimado para pouso. Aos 1958, Alfa Tango Serra. Tudo, gente. Carlos Farol, 9B, Papa Alfa. 9B, Papa Alfa, reporte no Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, Alfa. Tango Serra, Alfa, quando possível, ser estimado para pouso. Você por 9B, Papa Alfa? Novembro Papa Alfa, quando possível, sou chamado para pouso. Sempre estima a 339, Novembro Papa Alfa. Para 339. Estabilizou da 3304, SXA da 1-10. 3304, completo final do procedimento da SXA, chame torre 1 no noite, decimal 9. 118.95, completa o procedimento da 3304. Colhão para o centro, parou da barra. Gente, até a Juliette Serra tem condições de realizar pouso pairado na cabeceira no 7. Afirmativo, pairado no 7. Gente, autorizado pouso pairado na cabeceira no 7, Papa Romeo, até o Juliette Serra. O vento é 180 graus, 069. Tem autorizado pairado no 7, até o Juliette Serra. Foi Salvador, até 9220, mostra o lugar pronto. Então, 9220, bom dia, mantenha a posse de espera. Mantenha. 3304, bom dia, continua a aproximação. A informação é sua esquerda, um helicóptero aproximando da cabeceira auxiliar para pouso pairado na cabeceira. Não interfere com a sua aproximação, ok? CSA 3304, livre pouso na 10. Queria confirmar o vento? Hotel Juliette, correção, o TAM 3304, copiou a informação de tráfego? Copiada a informação, poderia confirmar o vento e livre pouso? Agora sim, livre pouso, TAM 3304, o vento é 170 graus 079. Vento, livre pouso, TAM 3304. Atento do tráfego e atento o guardião 07, mantém 110 de guardião. Padrão de Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Golf número 1. Escuta, Golf, X-Ray, Mike. Papatão, Mike, pra vir aqui, posso cobrar? Zona 095, pronto, cobra. Pronto, zona 095. Autorizado, Salvador, confins, nível de voo 360. Vai falar da pistola 0, curva direita, saída Arbor. Transição Alefa, via 3121, conforme a rota do plano de voo. 5141 no transponder, controle Salvador, opere no 20, decimal 8. 3.500 pés, ajuste 1018, autorizado a proa do destino, reporte 40 milho Salvador. Para 40 milho Salvador, vou fazer isso. Controle Salvador, bom dia, voo 2199, aqui 150, distrito, vai tomar só mais. Voo 2199, passando a chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1018. 2199, pode voar na proa de etapa. 2199, autorizado proa de etapa. Obrigado. November Bravo X-Ray, flight level, nível de voo 220, decolando da pistola 7, curva esquerda, saída Morro, código DCT e a rota do plano de voo. 5132 no transponder, controle Salvador, Pereira 20, decimal 8. 3291. Estranamento de decolagem de torre agora em 118, decimal 95, ajuste até o centro no 08. Rosa 3304. Rosa 3304, chamamento do Juliette. Chamarã, Juliette, 3304. Puxa, bem acionamento, passaria do 2223 na posição 02. Na posição 02, autorizado, chamamento. Reportará para o táxi, passaria do 2223. Ana, mantendo 3500 pés. Controle, Romeu, Tanhaque, 9 vezes, parece que tá voando rotatória. Eu tenho aqui até a rotatória. Controle, o Guardião 07 passou aqui, Guardião 07, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, obrigado. 324. Uma vez testando o meu Bravo, complete final ILS approach, contact tower in 118, decimal 95. 118, 95. Guardião 07, da presente tem condições de aprovar o pátio 5, colisão pátio 4 para pátio do Graia, para pouso. Afirma que o da presente aprovando o pátio do Graia, o Guardião 07. Gente, o 07 te considera a instrução. Tem uma aeronave na final da 1-0 com 220 nós na aproximação. Mantenha o setor sul, aguarde a instrução para prosseguir para cruzamento, ok? Ok, manterá o setor sul aguardando autorização para iniciar o cruzamento da 1-0, Guardião 07. Então, 9220, decolada 26, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, good morning, you are Charlie Romeo Bravo, localizer 10, 1-5. Charlie Romeo Bravo, confirma? Yes, we're in the final approach, runway site 10. Get to land runway 10, at 180 degrees, 069. Get to land runway 10, Charlie Roman, right? Ameta Yankee, chame a torre em 1 da noite, nesse mal maluco. November para a Alfa, autorizado o corredor, matando o ano 1500. Com referência? 2199, mantenha a torcida chegada. Do Romeu, Papa Romeu, 90, Papa Alfa. Não se escuta, controle. Pode prosseguir a retaguarda do tráfego que está na final 0, guardião 0. Temos o guardião 07, reportando a final para o Parque do Graé, o vento é 180 graus 079. Bem, estou livrando aqui o farol de Itapuã, prosseguindo o sinal direto a Graé, do Graé, a retaguarda do tráfego. Gente, reporta livrando a final da 10. Guardião. 0, contato radar na decolagem, sobre a via saída da EL para o nível de voo 380. Israel para o nível 380, tá? 9220. Almeida, novembro, Papa Alfa, confirma a Proideal para o destino. Dá 3-1, que é Proideal 272, Solita. Golf X-Ray Mike para ingresso no Pad 3. X-Ray Mike, autorizado, ingressa no Pad 3, reporta ao término. Autorizado, ingresso no Pad 3, reporta ao término. Golf X-Ray Mike. Papalco, se ele estiver presente, a ideal seria aproximadamente a 310 e diz que é uma coisa meteorológica. O meu 90 é Papalco, paciente autorizada para o A310. Vou botar o nível 085. Então, 3859, essa é a minha identificação, via chegada Bonf, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 08. 050 do 08, identificou. Na 3859, pode voar pelo? Gente. Sou eu, o Guardião 07, está livrando a final da 10 e já na final para o pouso no BR. Gente, Guardião 07, reporte em solo controlado, vento 180 graus 079. Controlado em solo, Guardião. Position before the taxi to let. Tem um momento em que é autorizado um make track, táxi até a base, a porta está livre. Milhas Oeste, Salvador. Não há tráfego a reportar no setor, tenha frequência livre para autocoordenação, para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterno 1260. Não compreendi, eu poderia repetir? Tem uma previsão para prosseguir para o portão? Agora, 9, terminando o push no portão 10, após o táxi da mesma será autorizado. Sim, essa é 3304. Padrão Golf da Vitória Uniforme, contato o radar na decolagem, sobre a via saída da EL para o nível de voo 400. 7, acessão 400, saída da EL, Rocha Vitória Uniforme, sua escolha. Você de rota? Saída da EL, letra Motiva, Aguarde para cópia. Estacionar a frequência livre, o meu tanque. Tango Whisky, Golf, Foxtrot, aguarde o número 3 para a cópia. Ah, frequência livre para auto-coordenação, solicitada encerrada 37 milhas noroeste de Salvador. Como fica atento ao tráfego, posição de 1 hora, 1-3 milhas com proa do mesmo destino. Da Polícia Federal que passou na retaguarda da aeronave, colocando em risco aí a integridade do mesmo, tá? Só para avisar o pessoal da Federal aí que estava acionado, eu acho que a área de segurança ali não poderia ter passado, tá? Gente, chama táxi. Tá pronto pro táxi 167, a bordo, autonomia 3 horas e 30 e alterna Campinas. Salve 9228, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Xené Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Luiz, que não atrasa o reportar no setor, 40 milhas noroeste de Salvador, tem a frequência livre para auto-coordenação. Aqui, atrás do colega. Pegue para o nosso da 3304, minha jovem. 9220, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. Bravianca já acionado, pronto para o táxi. Mike Bravianca, autorizado o táxi, a porte na Oscar, altímetro no 018. Passarelo 2223, decolado aos 32, controle Salvador 120, decimal 80. 208, boa. Tá 3179, pronto, cópia. Passarelo 2223, na Arbor, cruzando 1100 pés. Aparelho 2223, contato radar na decolagem, supervia sai da Arbor para o nível de voo 180. Arbor, ciente, 180. Por gentileza, quando possível, proa de Vitória da Conquista e vai cumprir, não cumpre o perfil da restrição lá, vamos ter 3 mil. Aparelho 2223, fica sem restrições para o nível de voo 180. Sem restrições para o 180, passaria 2223, obrigado. Ele é pro gol 2199. 2199, complete final do procedimento LF Activation, torre 1895. 1895, combate A. Salvador, gol 1759, da ciente da Mike para 4. 1759, preparada a Eulia da Motiva, número 4, cópia. Eulia da Motiva, na sua escuta. Tá, 9228, mantenha o porto de carro. Approve the taxi via taxiway Juliet, Menapel, call me at the taxiway Lima. 50 graus, 5 nós. Pouso autorizado, pista 10, gol 2099. Delta Bravo, stand by number 5 to copy. Azul 2796 autorizado, no Pat 3 chama táxi. está ali por fuso, 43, chamando ataque, 2796. Whisky Golf Foxtrot, pronto, cópia. Alfa, Whisky Golf Foxtrot, autorizado Sierra Bravo Eco Golf, nível 380, via Upper Zulu 9, decola da pistona 7, após a decolagem, curva à esquerda na saída Momo, transição Nitsa. Transponder-se com ONU 47, controle 120, decima 8. Não acham controle? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Fox, confirme. Está na EDTA, confirme não, não, não, Bravo Mike para VN, equilíbrio, decolagem, pistão no 7, vento 1 no 5, 0 graus, 5 nós. Go ahead. Whisky Golf Fox, livre acionamento, chame para ataque. Confirmando decola da 1 no 0, Whisky Golf Fox. 7. Iniciando. No momento. 2199, taxi de alta, reporte se o taxi de leste. Alfa, reporte antes de leste, 2199. Lima, Vitor, Charlie, 1, Bravo, stand-by. Aeronave decolando da pista auxiliar, pessoa de saída que cruzou o campo. 9218. Termo, senhor, está mantendo a posição. Papá, Mike Romeu Alfa autorizado em Rimar, busca vida, 500 pés, aciona o transponder 0116, confirme IPV. 1280. 12080, Mike Bravia. 12080. 12080, Mike Bravia. 1738590. 359 do Samara 2000 pés, autorizado ele a ser da pista 90, reposta habilitada. 2000 pés, autorizado a X-Trade da 90, reportarei estabilizado. 3359. Controle Salvador, bom dia. O Mike Bravianchi decola da 97, saída Momo. Satango, Mike Braviano, Bianchi, acione 5132. Suba via saída Momo para nível de voo 220. E o da restrição vertical, Zera? O Fox agora para o táxi. O 220. Gente, subindo para o 220 sem restrição, Mike Bravia. Cliente, chama por push o azul 2796. Camarada, muito obrigado, 2796. Roda 2199 por cima da Juliette. Voo 2199, ingresso Juliette, portão 06. Juliette 06, voo 2199. 9724. 9724, já postou o seu plano? Aguarde número 4 para cópia. Aguardando. O 3259 é 2000 pés direto, senhora? Huracan 3859, cancelar as restrições de altitude pelo desse para 2 mil pés. 2 mil pés sem restrições, Huracan 3859. Te aguarde, Michael Malves. Via Lima, Mike, Quebec. SD Quebec, maintain position and contact tower 118-95. Paulo Salvador, é o Golf X-Way, Mike, para informar o Terra de Rebão. Confirme? É o Golf X-Ray Mike para informar o terno de rebote. Sim. Bom dia. Autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no 80 graus, 8 nós. Autorizada a decolagem, 09288. Papapá, Michael Malfa, confirma, tá acionado? Confirma, você comprou a noroeste. Gente, reporte fora do solo, vento no aeródromo, 180 graus, 8 nós. José Lumilhas, noroeste de Salvador, sobre uma PNV 2085, não há traço de reportar no setor, para serviço de informação e alerta, chame Recife na sequência 1288, alterna 1260. Chame controle, 120, décima 8 já. 208. Controle, bom dia, papapá, Michael, meu alfa. Siga papapá, Michael, meu alfa. Decolagem da imagem, está aprovado, busca a vida, quando eu vim no busca a vida, está ciente a decolagem do trono, Michael, meu alfa. Transpondo 5161. Pouso no condomínio Mosca Vila, depois eu prossegui para Conde. Gente, Michael Mioca, como tem sem condições visuais, chame a torre na frequência 1-1-2-2-5. 2-5, camarada. Botando aos 2-2-8. Os 2-2-8 transfere, passando 1.400, você escuta. 9-2-2-8. Contato radar na decolagem, se você sair da Dael para o nível de voo 360. 20, Civil Leão, 360, 9228. Pra onde? Fazenda Boa, no próximo Conde. Excelente, quantas milhas afastado? 9 segundos, senhor. 2, obrigado. 3859, estabilizado o final do X-ray. Então, 3859, completo final do procedimento LS7-6, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 3859. Boa. Prato, prossiga. Bora 759, autorizado. Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita na saída da EL, Leda Motiva. Intercepta antes do 1-0 até Taubaté. Transporte 5-1-4-2 e controle 1-2-0, décima 8. Hoje, Gol Fox, copiou? 0 direita, PCU da Eulê da Motiva, PCU 1-0, Taubaté, 5-1-4-2-2-0-8, Gol 9-7-5-9. Gol 9-7-5-9, contagiamento correto, cima pronto, pushback, acionamento. 5-9. Externo, 3859. 3859, tráfego agora avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 7 nós. Pouso autorizado no zero, 3859. Michael Malfa, ator. Ator, Michael Malfa. Confirmando então, o senhor está com um plano para sair de busca vida, é isso? Ah, sim, o senhor, busca vida para a Fazenda Boa, Grupo Zulu. Gente, eu não possuo nenhum plano aqui no sistema, Michael Malfa. Afirmo, senhor, passei ontem à noite juntamente com a notificação. por volta de as 21h45. Se o senhor quiser dar uma olhada com a sala S lá junto com a sala S, agradeço, senhor. Gente. Você com o subtenente Wellington. Turno no 8, decimal 95, ajuste 10 no 8. Então, o Michael Golf. Porcente, Michael Golf, vento no 8, 0 graus, 9 nós. Do 2796 autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Reporte para ingresso no principal, 2796. November 7, 23 Delta Bravo Lounge. Just confirm, departure runway 10 or 17? Runway 10, clear for all. Roger, drop to copy. Very good, copy. November 7, 23 Delta Bravo, approve the Sierra Bravo Echo Golf flight level 400 via Opa Zulu 9. Departure runway 10, after departure turn left, Momo departure, Nitsa transition. Scott 5402, Salvador report 120.8. Ciência, após a passagem do Lira, autorizado até o ponto de espera da pistão na zero via Patinger, ponto de espera todo no 895, ajuste 10 no 8. Sem problema, após o Lira prossegue, o Lira tem que passar. Padrão 759, gate 7, pushback acionado. Gono 759 autorizado no portal 07, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Gono 759. November 723 Delta Bravo, with by collective, confirm April and people on board. April 4, folks on board, tell us. Gono cordial, 759 livrou. To November 7, 3 Delta Bravo, to start up the contact tower 118.95 to 1810.18. 1810.18. Eu acho que a Fox é autorizada o acionamento chamado para o táxi. Azul 2796, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e mantém, 2796. Terminando o exercício, procedimento 6311. Terminando 6311, deixa para 2000 pés, ajuste 1098, cancelar as restrições de altitude em pelo. Livre a linha 700 da pistão 0, reposta a bíblia. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, decola da pistola 0 após a decolagem, curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5174, controle 120, decimal 8. 360, conforme a rota, Zulu 10, decola cruzando à direita da El Leda Motiva. 5174, transponder 208, controle. K9724, contingimento correto, chama pronto para o chefe de acionamento. Amarei. Avazão 759, taxa sobre 159, 4 horas de galeão. Puxa o pé com a sua meta remota 14, e o SA 9724. Luna 759, autorizado táxi, inicialmente está através do 6612. Através do 6259. São 3859, em Grossa Juliette, portão 04. Saída para o 380, Golf Fox. Juliette 04, 3859, direto, bom dia, senhorita. 724, puxa, 1914. Tá 9724 autorizado, puxa o estacionamento na remota no 4, chama táxi. Chamada táxi, tá 9724. Segundo 759, após a passagem do ônibus da TAC, vai prosseguir no portão 04. Autorizado, prosseguir com táxi até o ponto de espera via Pátio Índia, no ponto de espera chama turno no 895, ajuste no 0 no 8. Após o Tantra, segue Pátio Índia, pode ficar no 08895098, vou 9759. Para o Whisky Golf Foxtrot. Whisky Golf Foxtrot, canceladas as restrições, tudo para o nível de voo 380. Graças, 380, Golf Foxtrot. Romeu, até Oscar Fox, autorizado táxi, a ponte da táxi Papá, altímetro no 018. Confirma o Pátio, Mike Serra Golf. Cancelamento de táxi, turno no 895, ajuste no 08. Puxalé 6312, pronto, cópia? Pronto, para cópia, Puxalé 6312. Puxalé 6312, autorizado Serra Bravo Romeu Foxtrot, nível 350, decolada pistola 0, após a decolagem, curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Transponde 5173, controle 120, decimal 8. Puxalé 6312, autorizado Recife, nível 350, via Amber Zulu 97, decolada pistola 0, curva à esquerda, Puca. Caju, controle 120.8, transponder 5173. Puxalé 6312, cotejamento correto, chama pronto para o chefe de acionamento, portal 03. Puxalé. Luno 759, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 8 nós. E decolagem no 0, Luno 759. Localizador 6311. Canar 6311, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 1235, 6311. Canar 6311, 1 no 8, 95. 3 horas e 10, Campinas, 9724. 724, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio 1 na Índia, no ponto de espera do Chametorre, 118, decimal 95, ajustando 0, 18. Pátio 1 na Índia, ponto de espera da TES 895, 108, ajustado, está 974. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 8 nós. Ele pouso, 3 na 1 na 0. Voo no 759, decolado 57, chama o controle, 120, decimal 80. 1208, 759. Decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Correção, da El Leda Bidev. Transponder 5177, controle 120, decimal 8. 360 para o Whisky, 50 para Porto Seguro, decolo da 10, curva direita, saída da Euleta, pode de deve. Ponto do transponder 5177, o transponde 12, o controle 1208, Bordeaux 196. Bordeaux 196, cotejo métrico correto, chama pronto no portão 06. 06, obrigado. Bordeaux. 9673, 0672. Cotejo 6312, aguarde por push. Salvador 3304, formação mais. A 3304, prepare sair da Árvore Lessa e aguarde a cópia. Árvore Lessa na escuta 3304. Chalamé 3, 1, 1, táxi Alfa, reporte antes do táxi de leite. Alfa vai reportar antes do táxi de leite, 3, 1, 1. 8, 0 graus, 8, nós. 8, 9, 5, 9, 7, 9, 8, 3-1-2, autorizado que estiver cancelamento, portão 3, chama ataque. Ataque, chama 3-2. Tá pronto? Tá no 9-7-2-4, autorizado a linha manter pistão no 0. A linha manter pistão no 0, 9-7-2-4. 304, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, via Alta Zulu 17, após ter conforme rota. Decola da pistola 0, após a decolagem curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5176, controle 120.8. Autorizado, nível 360, Brasília, Zulu 17, após conforme rota. Decolagem da 10, curva direita, Arbor, Elefa. 5176-1208, contra o 3304. 3304, cotejamento correto, chama a prova do portão 9. Para a prova 1160, acione identificação. Deixa via chegada Mari para o nível de voo 220, ajuste na 098. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2590, informação Mike, no ideal de descida. Azul 2590, acione identificação, voando Mari para interceptar a chegada, deixa via para o nível de voo 060, ajuste na 098. 060, fora uma área para a Índia, ponto 0185, a torre. Ocean é 63, ano 2. Ocean é 63, ano 1, autorizado Juliette, portão 02. 63, ano 1, então para Juliette, para 02. No 759, chame Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. Recife 1251, alterna 1-3325, 1759. Cruzando o nome 810 na Dayão. É o 9724, contato radar na decolagem, suba via saída Dael para o nível de voo 360. 360 via Dael, possibilidade de Redo Macho ou 9724? Para 9724, mantenha o fecho da saída. Manteremos 9724. We have filed for 1250 Zulu, and the destination is Sierra Bravo Echo. Manaus, and if you do get the 5-minute file, I would like to get the training program. 0, vento no 50 graus, 8 mais. 30 da linha de colada 1-0, chinelo 63, 1-2. Romeu Hotel Oscar Fox, chame Recife na presença 1251 na terra 13325. Recife 1-2-1-1-3-3-2-5, hotel Oscar Fox, bom dia. Salvador, é o Tran 3179 com espectoramento, remota 13. Papa Romeu, Alfa, Fox, Alfa, confirma que está indicada. 290. Autorizado, chamada para o táxi. Vai para 2509. 250, reduzido, Fox, Alfa, Fox, Alfa. O 1160, confirma que está indicado. 308. 308, o HNM3, manda 2409. 7 azul 2590. Contra de Salvador, bom dia, o HNM3-02, decolado 6 a Fuca, cruza 1300. Na M3-1-2, contato radar na decolagem, suba a saída da PUCA para o nível de voo 350. Está indo via PUCA para 350, M3-1-2. Salvador Azul 2796, solicita mudança de nível para 190. November 133 Whiskey Juliet is Salvador Ground. Yes, go ahead and correction with the tail number is actually November 113 Whiskey Juliet. We don't have your flight plan. Please, the departure time. Departure time is 1250. Roger, the flight plan will be activated on our system approximately 12:20, 1220 Zulu. Okay, understood, 1220 Zulu, you want to give your call back at that time? Roger, can call me back at 12:20 to copy.